compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos. Barulando! You got an Herd Mail. Estamos agora parolando, voltamos para poder ler agora e-mails, comentários, feedbacks e um monte de outras coisas nessa porra desse episódio. E saudade de gravar essa porra, só que não. Mas tá bom. Aí o que é que acontece? Como eu não queria fazer isso sozinho, porque muita gente reclama do Parolando, às vezes só ter eu falando e mais ninguém, eu resolvi trazer uma pessoa que vocês gostam muito. Nosso querido Feed Kenga, que também, né? Nosso querido e amado mecenas J. Santos. Fala, meu amor. Não sei se eu te mando para aquele lugar ou se eu mando você ficar onde você já está, porque você tá fudido comigo hoje. Não é? Então, quem vai se fuder sou eu, que vai editar essa porra sou eu, então... Dessa vez não é o Jorge que vai se fuder, sou eu! Tiririca! Mas tá bom. Então, antes da gente começar a ler os e-mails, Fiote, vamos ler aqui alguns recadinhos, coisas importantes, inclusive. Tu Bora. Estás a saber, senhor Feed Kenga, que o feed do Paranerdia deu uma mudada. Sabe por quê? Por quê? Que a gente teve aquela porra daquele ataque hacker que fudeu o site, já esqueceu? Puta que pariu. Eu não percebi que a gente passou um ano sem publicar. Um ano e meio. Um ano e meio. Essa caralha de ato. Puta que pariu. Mas tá bom. Aí, aquele feed de antigamente, feed.paranerdia.com.br, infelizmente ainda não tá funcionando. Ainda! Porque eu tô tentando das tripas coração pra fazer essa porra voltar a funcionar. É que eu não tenho as capacidades tecnológica, conhecimento de feed para poder resolver isso. Mas o Jorge e eu estamos tentando resolver isso. Então, feed, por enquanto, é o seguinte. HTTPS, tem que botar o S, senão não funciona. /archive.org. Archive, para quem não sabe, é ARCHIVE. O famoso archive, né? Archive, isso, é o archive, é esse aí mesmo. .org/download/feed/paranerdia/feed.xml. Ou simplesmente vai nos links relacionados desse episódio que tá escrito lá feed do Paranerdia. Copia essa porra e cola no teu agregador. Muito mais fácil. Eu acho que eu vou preferir fazer isso. Eu também, né? Eu acho muito mais fácil. Agora, outra coisa que está funcionando, e isso a todo vapor, que eu inclusive consegui terminar de arrumar isso já tem uns 15 dias, seu Feed Kenga, é o e-mail do Paranerdia. Você lembra qual é? É paranerdia@paranerdia.com.br. Temos inclusive e-mails recebidos esse mês que leremos daqui a pouquinho. Maravilha. Né? Aí, ainda existe o Twitter, né? Porque, como diria o pessoal do qual é, fala muito isso, é o pessoal do Vira Casaca, X é meu ovo, né? Não, adoro o pessoal do Vira Casaca por causa disso, cara. X é meu ovo. É tomar no meio do cu X, vai, se puder X. Então tem Twitter do Paranerd, existe, né? É o famoso @paranerd ou então twitter.com/paranerd. Agora, olha só, desde que Xandão, meu padre, meu consagrado, meu xará, né? O seu Xandão resolveu cortar o Twitter, então o Twitter do Paranerd tá meio às moscas, tá? Eu não tô acessando. É, eu não tô podendo acessar e nem vou pagar VPN pra acessar ele, não, tá? Então. E também não vai pagar uma multa de 50 mil conto por acessar durante um dia, né? Então. Né? Também não. Então foda-se o Elon Musk, foda-se o Twitter, foda-se tudo, né? Mas uma coisa que não fodeu-se, que inclusive é novidade, seu Feed King, é que agora nós temos um céu azul. Opa, está anilíssimo, lindo. É o Blue Sky, é, tamo lá no Blue Sky, já que Twitter não funciona mais, né? Então vão de Blue Sky. Aí como é que as pessoas acham o Blue Sky do Paranerd, seu feed Kenga? É só buscar @paranerdia.com.br. Porra, que bonito, facinho. Né? A gente conseguiu, como é que é, verificado no Blue Sky. A gente porra, não tem é história. Verdade. A gente não tem aquele negócio de Paranerdia bisque social, não. Não tem bisque social, não. Aqui paranerdia.com.br, meu. Pode procurar paranerdia.com.br lá no Blue Sky que tu acha, viu? Procurando e... agora, de novo. Viu? E quem quiser me adicionar, eu tô como, tô como Nerdmaster também. Tem lá Nerdmaster, só que o Nerdmaster é bisque.social. Ou seja, você está lá com dois perfis, o que quer dizer que você tem transtorno dissociativo de identidade. Você conversa consigo mesmo lá, não é isso? Mais ou menos. Afinal de contas, eu tenho pessoa física e pessoa jurídica, né? Então, tem duas pessoas nessa minha vida, né? É uma excelente desculpa. Não é? Mas não é? Mas é. Por que não será que é? É, porque é. Então, pronto. Apesar de ainda ser meio, vamos dizer, terra de ninguém, existe o Facebook do Paranerdia. Como é que a gente encontra isso, seu filho de Kendra? Você cava no quintal muito fundo. Quando você achar que não tem mais pra onde cavar, você cava mais um pouquinho, vai encontrar lá o Facebook. Entrando no Facebook, você encontra Facebook/Paranerd. E lá você encontra os posts do Paranerd. Ah, tá sempre atualizado lá. Então, quando eu lanço um episódio, não sei se vocês já perceberam isso, eu lanço a porra do episódio em tudo quanto é rede social. Então tá lá no Blue Sky, tem no Thread. É, tem Paranerdia no Threads também. Eu só não falo do Threads porque o Threads está ligado no Instagram. Então, se você procurando o Instagram, você acha o Threads. Então, foda-se o Threads. Não tá nada contra o Threads, porque afinal de contas é um trabalho a menos que eu tenho, porque quando eu lanço no Instagram, ele já lança no Threads automaticamente. E no Instagram, para tu achar, tem que procurar Nerdmaster, tá? Porque eu não consegui o Paranerdia no Instagram, não. E eu não vou ficar fazendo duas contas de Instagram, não, gente. Desculpa, dá trabalho demais. Aí, uma que tem também, seu feed Kenga, é o LinkedIn do Paranerdia. Sabe que é Paranerdia LinkedIn? Ai, coisa mais chique, tem LinkedIn. Chique, né? Empresarial, é. Negócio bonito, muito bem. Né? Até parece que ganha dinheiro com isso, né? É. Então, se tu quiser achar Paranerdia no LinkedIn, tá lá, é linkedin.com/in/paranerdia. Então, querendo achar, é só procurar. Agora, O site, o link do LinkedIn faz um eco, né? LinkedIn/in. Não é uma palhaçada isso, né? Tá bom. É uma palhaçada. Fazer o quê, né? Mas aí, já que o Paranerdia, cada vez que lança episódio, tem belas artes de vitrines e de capas no seu portfólio, que inclusive a gente recebe volta e meia presentes desenhísticos de amigos desenheiros, como por exemplo o seu Rafael Beraldo, Dourado dos Sapo Brothers, sabe? Então sabe o que eu resolvi abrir? Eu resolvi abrir um DeviantArt, o Paranerdia. Só que como eu tava com preguiça, em vez de botar no Paranerd, eu botei no meu nome mesmo. Então quem procurar, tem que procurar por O Nerdmaster, tá? O Nerdmaster. E por acaso o Nerdmaster já tava sendo usado. Não sei quem é e eu quero que morra essa pessoa. Eu acessei hoje o DeviantArt do O Nerdmaster. Muito bom. É, é o nerdmaster.deviantart.com. Tá lá todas as artes de fã... É, avatares do Nerdmaster, todos os avatarezinhos que eu invento de usar nas gravações do YouTube, tá tudo lá bonitinho, artes do meu irmãozinho, coisa mais fofa da minha vida. E eu aconselho, eu aconselho todo mundo, nossos compatriotas, nossos colegas, acessarem o quanto antes, para dar tempo ver os favoritos lá, viu? Tomar. Vai ser uma coisa à parte, né? Um espetáculo à parte. Jota, seu cretino. Isso vai, ele vai tirar de qualquer jeito. Não vou que eu não corto. Eu sou preguiçoso demais. Tá, então, você vai tirar os favoritos. Então quer dizer que tem pouco tempo pra você ver os favoritos. Que delícia. Filha que beleza. Né? Tá bom. Temos canal do YouTube no Paranerd, seu Jota Santos? Temos canal do YouTube no Paranerd. Você acessa o YouTube e lá você digita arroba Paranerd e você vai encontrar o canal do Paranerd. Que inclusive é onde a gente faz as gravações dos episódios. Então, episódio a gente grava ao vivo e às cores. Né? E lá também você encontra também as dicas e dicas de série e as nerdices do Paranerd. Tem muita coisa legal lá. Eu tenho que voltar a fazer esses curtas, esses shorts de dica do Nerd Master. Boa lembrança essa sua. Aproveita, o Nerd Master não está usando shorts. Né? Puta que pariu. Ai, ai. Tá bom. O Paranerdia também, seu J. Santos, está no Spotify, acredite se quiser. Deu um trabalho do cacete de trazer dos mortos o Paranerdia para o Spotify. Só que o Spotify, queridos ouvintes, ele tem uma mania feia de fazer censura nos episódios. Então, se ele viu um episódio que tem uma trilha sonora que ele não goste, ele corta. Então, se você não está vendo todos os episódios do Paranerdia no Spotify e você segue a gente pelo Spotify, em primeiro lugar, obrigado por você seguir pelo Spotify. Eu espero que esse episódio do Paralando entre no Spotify também, né? Mas caso você queira e ver todos os episódios, assistir todos os episódios, então eu recomendo você assinar o feed RSS, tá? Porque pelo Spotify não dá. Infelizmente não dá. Mas tá bom. Mas quem quiser ter um contato assim mais íntimo, com a gente, seu J. Santos, ele pode ir aonde? Ele pode encontrar a gente no Hub Multicultural do Paranerd, que é t.me/paranerd lá no Telegram. No Telegram a gente vive direto, cara. Esse filho da égua aqui, essa porra desse feed king, então... Parece que não tem outra coisa na vida que se não ficar brincando lá no Telegram. Puta que pariu. Mas o melhor de tudo é o Bom Dia do Nerd Marcha, né? O Good Morning Vietnã é clássico lá. Não, o Good Morning Vietnã é por causa do Maurício. E o meu é sempre aquela minha carinha feliz com Bom Dia Grupo. Bom Dia Grupo, nossa, velho, que bonito. Né? Já virou instituição cultural, patrimônio tombado pela Unesco. Tombado é a palavra correta. Né? Aí, caso você queira, ouvinte, nos ajudar, além de fazer o favor de nos ouvir e nos comentar, também der uma graninha pra gente, que afinal de contas a gente está precisando de uma graninha pra pagar Jorge, que afinal de contas Jorge não trabalha de graça, né? Catim! Né? Você pode fazer como faz aqui o nosso querido e amado mecenas, J. Santos. Ai, tomar na bicha. E acessar esse pantinho, né? E acessar um dos métodos de mecenato do Paranerdia. Nós temos no aplicativo PicPay, cujo endereço é o picpay.me/paranerdia. Você também pode fazer pelo site de Vaquinha Online, o Apoia-se, que é o apoia.se/Paranerdia, ou mais fácil de todos, que é via Pix. Sim, você pode fazer via Pix. A chave é o e-mail que vocês já conhecem, o paranerdia@paranerdia.com.br. Qualquer quantia, até centavo a gente está aceitando, porque afinal de contas, nós é pobrinho, mas é humilde, é de coração, tá? A gente tá aceitando porque se você mandar 50 centavos, a gente não vai devolver, então a gente aceita de qualquer jeito. Né? Também. Então lá, vamos começar agora a ler os e-mails. E o primeiro e-mail que nós recebemos, seu J. Santos, é de ninguém mais, ninguém menos do que outro dos nossos queridos e amados mecenas. Esse é um querido. O Elias, né? O Elias Passo Tenório, lá de Maceió, Alagoas. E ele mandou aqui este e-mail a respeito do Paranerdia 203 de John Wick, João Pavio. Fala pra mim o que é que ele falou, Jotinha. Ele falou bem assim: oi, Nerdmaster, sou eu, Elias Neto. Eu escutei o programa 203 sobre o João Pavio. O programa por si só foi ótimo, como sempre. Quanto ao filme, eu prefiro não comentar, pois eu nunca assisti. Poxa, cara, pensei que você ia comentar, você comentou pra não comentar. Porém, pelo que eu escutei, esse João tem o pavio curto. Ah! Tudo pra você, viu? Obrigado. Bem, tem tudo isso. É só Bem, é só. E que Deus esteja com vossa sansê. Eu, o Elias Neto, 40 anos, Maceió, minha sereia. Muito bem, hein? Né? Muito bem. E o Elias, não satisfeito com esse e-mail que ele mandou pro João Pavio, ele mandou outro também pro Paranerd 202 dos Coelhos da Ficção 2. Programa esse, inclusive, que foi pedido de um dos nossos queridos e amados mecenas, o senhor Jota Santos, né, Jotinho? Quero ver até onde vai esse bullying comigo. Nesse e-mail falou o seguinte: oi, Nerdmaster! Oi, Elias! Diga oi pro Elias, Jota! Oi, Elias! Muito bem. Eu escutei o programa sobre coelhos da ficção e gostei muito do programa. Foi muito bem feito. Muito obrigado. O meu coelho favorito é, na verdade, uma coelha, que é a Lola Bunny. Eu a acho muito inteligente e sensual. E o outro aqui já se inspira, né? Já se mete no mundo. Rapaz! Rapaz! Né? Muito bem, né? Então tá. Bem, o programa foi ótimo e continue o bom trabalho. Elias Neto, 40 anos, Maceió, minha sereia. Agora só, muito bem. Deixa eu perguntar um negócio. Ô Jota, tu que é o representante nordestino dessa patota aqui do Paranerd? Oi. Me responde com uma coisa, por que que Maceió é a sereia do Elias, que eu não tô entendendo essa porra até hoje? Ah, rapaz, Maceió não é a sereia do Elias, é a sereia de todo alagoano que se preza, né? Porque esse termo ele foi cunhado pelo Carlos Moura, né? Que ele é cantor, compositor alagoano. E ele criou uma música que foi sucesso na década de 80, não lembro se foi na década de 70, e que se chama Minha Sereia, que fala sobre as belezas das praias de Maceió. E, né, como a música diz, lá nas praias de Maceió tem a Praia da Sereia, que tem um arrecife de coral, que tem uma sereia de 4 metros de altura. Então, é uma declaração de amor por Maceió. Muito bem, Elias. Ah, então, esse negócio de Maceió, Minha Sereia é uma música? É uma música que, na verdade, é uma declaração de amor pela cidade. Assim como você chama o Rio de Janeiro de quê? Cidade Maravilhosa. E Maceió é Minha Sereia. Ah, tá no YouTube essa bodega? Tá no YouTube, é só pesquisar Minha Sereia. Tem até outros compositores e cantores fazendo lá a sua versão, não, né? Cantando a música, porque não dá pra fazer versão dela, que ela é maravilhosa. Ah, tá. Então, já que é pra homenagear, vou homenagear o Elias, botando então nos links relacionados o clipe oficial dessa Minha Sereia de Maceió. Então, valeu, obrigado. Vocês vão gostar pra caramba. Pô, valeu, brigadão, Jota. Justo. Aí, outro que nos mandou um e-mail, aquele cretino adorável do Rafael Beraldo Dourado, né, do Sapo Brother, nosso parceiraço aqui no Paranerd, e ele mandou o seguinte a respeito do Paranerd 202 de Coelhos na Ficção 2. Diz ele: olá, querido e grande. Será que mais grande que querido fica a questão? Para de rir, seu filho da puta. Eu concordo com ele um pouco. Filho da puta, você e ele, tá? Você é o filho de quem e ele é o filho da puta, né? Vou deixar claro isso aqui, obrigado. Tá? Dourado, tu me paga, tá? Desgraça, mas tudo bem. Inestimável Alexandre, o mestre dos nerds. Isso é porque voltou agora, tá? Daqui a pouco vocês vão ver que ele vai começar com aquela putaria de Alexandre, nerd, o master dos geeks. Ele vai começar com aquela viadagem de ficar mesmo manipulando esses nomes no e-mail. Vocês vão ver nos próximos. É que a gente voltou agora, então ele ainda tá aquecendo os motores ainda. Então calma que tu vai ver coisa pior do corno daqui do Dourado. Mas tá bom, vamos lá. Ou melhor, né? Né? Demorei para recuperar o feed do Paranerd. Claro, né? Ele tava usando o feed antigo. Aí eu falo para ele que ele tava com o feed errado, mandei ele arrumar e ó, agora consertou. Né? E só consegui graças à sua valiosa orientação, óbvio, né? E recomecei neste episódio sobre coelhinhos. Olha que fofura. Só para dizer que, de todos os citados, foi justamente o Ricochete o único que eu já conhecia. Velho! Né, Jota? Ele é um pouquinho... Ele tem referências de velho. Né? Velho! E, curiosamente, entendi o que o Jota tentou dizer quando tentou citar o coelhinho da Páscoa na descrição. Não, você não entendeu que o Jota tem TDAH. Ele tava confundindo pra caralho e você não sabe o que tivemos que cortar da gravação nessa parte. Cara, eu xinguei o Jota de um jeito, cara, que só quem viu a gravação no original sabe do que se trata. Mas tá bom, vamos lá. Se não está no corte final, não existe. Né? Que ele mesmo esqueceu o que estava tentando racionalizar. Isso é o Jota, né? Afinal, como você sempre lembra, TDAH é aquilo lá de sempre. Rafael, é que você é uma pessoa, apesar de ser um cretino, você é uma pessoa legal, entendeu? Então, eu vou complementar a sua frase dizendo que TDAH é uma merda, tá? Fala que eu tô errado. TDAH é uma merda, velho. Né? Você sabe que é. Não adianta. Bom. Ele dorme comigo toda noite. Né? Tá bom. Linhais. Quem venceria numa corrida entre o Coelho, o Xerife Ricochete, o Sonic, o Ligeirinho, o Papalégua e o Flash? Porra, mas que pergunta, hein? O que você acha que ganha, o Jota? O Ligeirinho? O Ligeirinho? Não, o Papaléguas é legal porque ele desenha saídas através da montanha, não precisa. Né? Tá. A resposta do Dourado é nenhum. Seria empate, como pode ser visto neste episódio do Sapo Brothers da Corrida de São Silvestre. Isso, ouvintes, é o Rafael Dourado fazendo ataque de oportunidade jabá safado. Na porra do Paraná, não é? Tudo bem que eu sempre faço jabá pra este corno, e é óbvio que o link desse vídeo do Sapo Brothers vai estar nos links relacionados, tá? Aí, eu já vou assistir agora. Né? Não vai assistir agora, porque agora você tá gravando aqui comigo, fica quieto, caralho. Ah, caramba, é verdade, desculpa. Porra. Esqueci. E o spoiler, na verdade, empataram todo mundo em segundo lugar, porque em primeiro lugar ficaram os kenianos. Justo. Né? Muito bom, tá bom. Já sobre os outros coelhos citados, o Capitão Cenoura realmente me deu vontade de comprar um gibi da DC. Não acontecia desde a adaptação das sagas animadas de Bruce Timm. Falando em sagas animadas de Bruce Timm, tá saindo agora o tal do Batman Cavaleiro Encapuçado, que é uma versão nova do Bruce Timm com um Batman tipo Batman 1. Cara, está do caralho, tá? Em breve num Paranerd perto de vocês. Agora, sobre todas as outras citações, uma vez comentei no portal Refil que fãs de anime são incapazes de cogitar a ideia de resumir uma história. Eu concordo 100%. O Jorge que o diga, né? Então pedi para vocês explicassem do que cargas d'água vocês estão falando quando falam das animações. Seria pedir pro podcast ter umas 10 horas a mais por anime citado. Vocês ouviram no episódio que eu tive que cortar o Jorge pra caralho? O Jota. Não, o Jorge, que o Jorge é que tava botando os personagens de anime. Ah, é verdade, no episódio. Nossa senhora. Porra, naquele filho da puta lá da coelha do Naruto, cara, ele queria fazer um episódio inteiro só pra porra da coelha do Naruto, cara. Eu nem sei quem é essa caralho, até hoje eu não sei quem é essa porra dessa coelha do Naruto, nem quero saber também. A Kaguya é maravilhosa. Quer dizer, ah, é foda-se, eu nem quero saber, eu cago litros pra porra do Naruto, foda-se. Você caga Naruto. Litros pra Kaguya? Kaguya, ah... Puta que pariu, mas tu quer o outro Tuduchi, né? Então tá, ganhou. Pronto. E outro comentário sobre fãs de anime em geral e talvez sobre o Jorge em específico. Não! As pessoas normais não fazem ideia do que as palavras em japonês significam. Então quando o cara falou lá da montanha dos coelhos, explicando o que é a montanha dos coelhos, né? Aí teve que explicar, né? Não, e também sobre o Zag e o Jimbo, né? Que não, sabia... Você não sabia que o Zag ama, o Zag é o coelho, né? Ah, então. Então, parabéns pelo episódio, sejam bem-vindos de volta. Diga oi para o Dourado, Jota. Oi, Dourado, queremos você por aqui conosco também. Aproveitando, Beraldo fez outro comentário, mas só que dessa vez naquele tal do Água de Moringa 29, o Alto da Compadecida 2. Já ouviu falar desse episódio? É um episódio bonito, gostei, inclusive, episódio muito bom. Sabe? Aliás, falando sério, eu gostei pra caralho do episódio. Nossa, cara. Senhora. Tudo bem que aquela versão da Cris. Da Cris. Do Alto do Cu Padecido, minha Nossa Senhora. Puta, cara, que pariu, foi tão cara. Disruptivo. Disruptivo é uma palavra que eu utilizei, poderia ser qualquer outra palavra. Né? Então, disruptivo eu nem usaria, porque essa palavra pode ter outra conotação no caso do cu padecido, né? Mas, pode ser. É uma palavra assim, aleatória. Eu escolhi assim, opa, vamos usar essa. Foi tão sui generis que, assim, deu a volta e ficou genial. Né? Muito bem. Então, leia, já que é sobre o Água de Moringa, leia, por favor, o e-mail do Beraldo, senhor Jota Santos. O Beraldo diz assim: bom ver, ou melhor, ouvir de volta o retorno do Água de Moringa. E sobre o Alto da Compadecida 2, a melhor coisa desse segundo filme é que ainda não lançou foi a campanha de paçoca nas festas juninas, com as animações de Chicó e João Grilo num traço lindíssimo e engraçadíssimo. Porra, ele tá usando os adjetivos todos. Que teria tudo pra ser uma série de animação incrível. E sobre... Aí, olha só, tem um link. Não é uma animação do Beraldo, diferente dos ataques de oportunidade dele. Isso aqui é uma campanha de paçoca, da paçoquita, se eu não me engano, ou sei lá que paçoca que é, não é? Ah, eu vi! Que tem um desenho animado do João Grilo do Chicó, naquele mesmo estilo das mentiradas do Chicó, que quando passa é uma animação. Então, é cara, é um vídeo muito engraçado, muito bonitinho, com o Matheus Nastergalli e o Celton Mello fazendo, obviamente, as vozes do Chicó e do João Grilo. E é óbvio que é outro link que vai estar nos links relacionados. Segue o e-mail do Beraldo. E sobre a desilusão de descobrir que o Suassuna não é o autor original das desventuras de João Grilo, aprendi isso graças às leituras de cordel do Jota nos episódios iniciais do Água de Moringa. Ah, obrigado, cara. Eu não aconselho vocês irem lá, mas tudo bem. Não, esses episódios das aventuras do João Grilo estão ótimos, vai tomar no cu. Não, mas... Assim, se eu já sou ruim agora, imagina no início, né? Nos episódios iniciais, então... Ah, tá. Síndrome de impostor é uma merda, né? Vai, mas não é justo. Tá, onde segue. Onde fica claro que ele é um perna longa ou um pica-pau da literatura, passando a perna em autoridades com sagacidade, inteligência e alguma ajudinha eventual do roteirista. Material para novas aventuras é o que não falta. Eu adoro essas leituras de cordel que tu faz, seu filho de Kenga, tá? Inclusive, tu malandramente no episódio do Alto da Compadecida 2, tu pegou os episódios que você já tinha gravado e usou como base pra tua ideia do Alto da Compadecida 2, né, seu corno? Uai, tem que reaproveitar a ideia, né, mano? Né? Lógico. Igual o autor original. Né? Lógico. Né? Então pronto. E tivemos, além destes e-mails, alguns comentários. O primeiro que nos comentou foi nosso queridíssimo amigo Norberto Silva, desenheiro de alta qualidade, no Nerd Maratonista 81 de Love, Death and Robots. Só uma coisa, já que você vai falar do Norberto, eu queria deixar um recado para o meu amigo e querido Norberto. Norberto, vai tomar no cu, cara. Tá bom. Pronto, tá dado o recado. Não sei porquê, mas eu faço minhas palavras dele. Ele tá sabe. Ele sabe porquê. Então tá bom. Pronto, acabou. Foi divertido demais participar dessas gravações. E ouvir agora, após o tão aguardado e triunfal retorno, foi ainda mais legal, até para relembrar este desenho. Parabéns pelo retorno e vamos ao infinito e além. Obrigado, Norberto. Justo. E com todo o carinho do mundo, eu também quero que você vá tomar no meio do olho do seu cu. Olha aí, o endereço completo pra você não errar. Viu? Muito bem. Outro que nos comentou também no Nerd Maratonista 81 foi o seu Lenfith Lionheart. Eu gasto meu inglês todo nessas porra desses nickname besta que os caras botam nos comentários. Mas vamos lá. Falou o que, seu Lantes? Ficou muito bom. Uma excelente maneira de fazer com que se tenha uma sinopse boa e muito legal das produções ainda não assistidas. Mandaram muito bem. Parabéns. Cara, a ideia do Nerd Maratonista é essa mesmo, cara. Que a gente destrinchasse os episódios pra galera, se gostar, ia lá assistir. Que bom que você entendeu a ideia, seu Lante. Muito obrigado, viu? E comente mais. Muito agradecido. Muitas vezes, e eu faço isso com uma certa frequência, eu ouço podcast a respeito de uma obra ou outra pra depois assistir a referida obra, porque se não fosse pelo podcast, eu não teria visto. Exatamente. E um último comentário foi do nosso querido Bruno Costa, o Bruno No, que tem dois N, né? Paraquedista e grande cretino que eu amo de paixão, que ele comentou assim no Paranerd 203 do John Wick. Tá na hora de atualizar o episódio 35, Mr. Alexandre. Quer dizer, o cara não, vem... Não, presta atenção. Peraí. Tem que ser na entonação que ele escreveu. Não, toma no cu, entonação. Ai, você, entonação. Ele escreveu tudo em maiúsculas com um monte de exclamação no final. Ele gritou na tua cara, mano. Aham, tá. Antes, se tu não vai gritar porque eu tô com fone de ouvido. Se tu gritar, eu vou aí na tua casa te cobrir de porrada. Não vem que ele tá no meu ouvido, não, filha da puta. Foda-se. Mas não vem gritar no meu ouvido, não. O Bruno é um cretino. Por quê? O episódio 35 era de carros famosos da cultura pop. Episódio velho, lá dos primórdios do Paranerd que ele participou. Então o que esse cretino aqui tá querendo é cavar uma outra participação dele no podcast. Só que ele fez com essa deslavada de tá na hora de atualizar o episódio 35. Tá, vou ver teu caso, tá, Bruno? Tomar vergonha na porra da tua cara também. Vou escrever a pauta, viu, Bruno? Tomar no cu você também, seu cretino. Tá? Então, para terminar esta conversa, vamos agora a nossos beijos e abraços virtuais para os nossos queridos e amados mecenas. Tomar no cu. O que inclui quem? Começa aí, Jota. Ana Carolina Martins. Nossa querida Ana Lúcia Letier, nossa lindona Joaninha Trecker. O querido Arthur Bonifácio. E os seus demônios. Porque ele tem vários. Nosso querido e amado Daniel Rossi, o escritor de fama internacional. O cheiroso Diego Ferreira Veríssimo. E se é cheiroso, é por tua conta. Eu nunca cheirei ele. Eu peguei um adjetivo e coloquei. Tá bom, faz você muito bem. Nosso querido Messier Mansur, Emílio da Costa Mansur. O adorável Guto Lima dos Santos. Nosso querido e amado mecenas J. Santos. Tomar no cu. O amado Léo Bruschi. Nosso querido amigo Lucas Freitas. O lindoso Nicolas de Oliveira. Nosso queridão safado sem vergonha do Paulo Roberto Libardi, o Paulinho 15 quilos. É muito queridíssimo, mas tem um querido Rodrigo Moquepon. Né? Nossa queridona Suelen Nastri. E o maravilhoso Valdir Fumene Júnior. Muito bem. Com isso terminamos por aqui. Muito obrigado pela sua participação, meu querido e amado mecenas J. Santos. Vai você também para aquele lugar. Diga tchau para todo mundo, Jotinha. Tchau para todo mundo, Jotinha. E vida longa e próspera. Acha que na ditadura não tinha corrupção e que a censura era feita pra educar.